Olá, hoje a gente vai mergulhar num guia completo do Airbnb. A ideia é assim, ir direto ao ponto, sabe? Como funciona, o que que tem de bom, onde é que precisa prestar mais atenção e, claro, aquelas dicas práticas para quem viaja. Vamos nessa? Então, o básico do Airbnb é essa ponte, né? Entre quem tem um espaço sobrando, um anfitrião, e quem está procurando um lugar para ficar, o viajante. O processo, bom, parece simples à primeira vista. Criar a cota, buscar o destino, colocar as datas, quantos hóspedes. Aí você usa uns filtros, né? Quero piscina, preciso de Wi-Fi bom para trabalhar. Sim, os filtros ajudam bastante a refinar. Mas não é só isso, né? O guia bate muito na tecla de ler o anúncio com atenção. Muita atenção. É fundamental. E não só o anúncio, as avaliações também. O que outros hóspedes disseram é ouro, né? Com certeza. Antes de clicar lá no reservar, seja o instantâneo ou mandando o pedido para o anfitrião. Exato. E a comunicação? O guia reforça sempre, sempre pela plataforma, para ter registro, para ter segurança. Bem lembrado. Ah, e eles também têm as experiências, que não é só hospedagem. Isso, são passeios, aulas de culinária, trilhas, coisas para fazer no lugar oferecidas por locais. É outra faceta interessante da plataforma. E aí, falando da hospedagem em si, o guia detalha bem os dois lados da moeda, né? As vantagens e as. Desvantagens. Começa pelo lado bom, então. O que atrai tanta gente? Olha, primeiro a variedade. É impressionante. Você acha desde um quarto super econômico até, sei lá, uma casa na árvore, um barco. Verdade, tem de tudo mesmo. E o custo-benefício, muitas vezes, especialmente para quem viaja em grupo ou fica mais tempo, sai mais em conta que hotel. Poder cozinhar ajuda muito a economizar. Faz sentido. E tem aquela coisa da experiência mais local, né? Ficar num bairro residencial, pegar dicas com o anfitrião. E a flexibilidade, datas, regras de cancelamento, às vezes mais maleáveis. Tá, esse é o lado que brilha, mas o guia também acende uns alertas. Imagina, nem tudo são flores, certo? Exatamente. O outro lado existe e precisa ser considerado. Primeiro, inconsistência. A qualidade depende demais do anfitrião. Pode ser incrível, pode ser meh. Uma caixinha de surpresas. Tipo isso. E o preço? Aquele valor que aparece na busca nem sempre é o final. Tem que somar a taxa de serviço do Airbnb. Que não é baixa. Não é. Gira ali por volta de 14% a 16% para o hóspede, mais a taxa de limpeza, que cada anfitrião define o valor, e ainda podem ter impostos locais, dependendo de onde for. Então, o preço final pode dar um salto. Entendi. Que mais? A dependência do anfitrião, se der um pepino, tipo o chuveiro quebrou, você depende dele para resolver. Não tem uma recepção 24 horas como num hotel. E cancelamentos de última hora pelo anfitrião. É raro, mas acontece. Imagina o transtorno. Nossa, sim. E segurança, regras da casa. Também são pontos. Tem que ver se o lugar tem itens básicos de segurança. E as regras da casa, às vezes, são bem específicas, mais rígidas que as de um hotel padrão. Falando em problemas. Digamos que a pessoa chega lá e o lugar, sei lá, não é nada do que estava nas fotos. Ou falta algo que era prometido. O que o guia diz para fazer, na prática? Olha, o guia orienta assim. Primeiro, respira fundo e documenta tudo. Tira foto, faz vídeo, o máximo de provas que conseguir. Certo. Prova é chave. Chave. Depois, o primeiro passo é tentar resolver direto com o anfitrião. Pelo chat do Airbnb para ficar registrado, lembra? Sim, sempre pela plataforma. Se não der certo, se o anfitrião não resolver ou não responder, aí sim tem que acionar o suporte do Airbnb. O guia diz para fazer isso rápido, em até 24 horas depois do check-in. Entendi, tem um prazo. Tem. Eles mencionam o air cover, que é tipo a política de proteção deles para essas encrencas maiores. Lugar muito diferente, impossível de ficar, anfitrião que some. O caminho é sempre tentar o anfitrião primeiro, depois o suporte. Ok, ficou claro. E sobre a grana, o pagamento? Você falou das taxas, mas como funciona o pagamento em si? Aceitam vários jeitos: cartão de crédito, débito, carteiras digitais tipo PayPal, Google Pay e aqui no Brasil o Pix também entrou forte. Prático. Super prático. Mas o ponto crucial que o guia enfatiza muito é que o dinheiro não vai direto para o anfitrião quando você paga. Ah, não. Fica onde? Fica retido pelo Airbnb. Eles só liberam para o anfitrião 24 horas depois que o hóspede faz o check-in. Ah, isso é uma segurança importante para o viajante. Exatamente. Por isso a insistência, nunca, em hipótese alguma, pague qualquer coisa por fora da plataforma. Se o anfitrião pedir, desconfie e não faça. Você perde toda essa garantia. Entendi. Recapitulando as taxas, então. Tem a de serviço, para o hóspede, uns 14, 16%. Isso. Tem a de limpeza, que varia muito, porque quem define é o anfitrião. Podem aparecer impostos locais e, se pagarem moeda diferente, pode ter taxa de conversão cambial. E para as experiências, aquelas atividades? Para experiências, a taxa de serviço para o participante costuma ser mais alta, na casa dos 20%. Uau! Bastante coisa para colocar na ponta do lápis antes de reservar, hein? O guia dá mais alguma dica? Final, assim, uma dica de ouro? Dá, sim. Algumas bem úteis. Uma é procurar por anúncios de superhosts. Superhosts? O que é isso? São anfitriões que têm ótimas avaliações, respondem rápido, raramente cancelam. A própria plataforma dá esse selo para eles. É um filtro de qualidade, digamos assim. Boa dica. Que mais? Verificar se o anúncio menciona itens básicos de segurança. Detector de fumaça, de monóxido de carbono, extintor. Especialmente se for viajar com criança ou para lugares mais isolados. Faz todo sentido. E a última, que é mais uma prática para a comunidade, sempre deixar avaliações honestas depois de ficar em algum lugar. Ajudar os próximos viajantes, sabe? Tanto o lado bom quanto o que pode melhorar. Perfeito. Então, tentando amarrar tudo isso, o Airbnb é uma ferramenta super versátil, né? Abre muitas portas para hospedagens diferentes, pode sim gerar economia, dá um toque mais local para a viagem. Sem dúvida. Mas exige um viajante mais atento, que leia tudo com calma, que se comunique bem, que entenda que tem taxas extras e que a experiência pode não ser tão padronizada quanto num hotel. É exatamente isso. É uma troca, né? Você abre mão, talvez, de uma certa previsibilidade, de um padrão garantido que um hotel oferece, em troca de mais variedade, talvez um preço melhor, uma imersão cultural diferente. Mas para essa troca valer a pena, o viajante precisa ser mais proativo. Precisa checar mais coisas, confirmar detalhes, estar preparado para resolver pequenas questões. Entendi. É um perfil diferente de viajante, ou pelo menos exige uma postura diferente. Exige um pouco mais de diligência, talvez. Para a gente pensar um pouco, então, além de ser só um teto sobre a cabeça, né? Como que essa escolha de se hospedar via Airbnb ou plataformas parecidas pode estar, lá no fundo, mudando a maneira como a gente se conecta com os lugares e as culturas quando viaja? Será que muda mesmo?